A onda agora é forró pra aqui, forró pra lá, pra todo lugar. Se as moreninhas querem dançar forró, então vamos vadiar. De madrugada, quando a barra tiver vindo, forró tiver tindo e deixando cair. A gente aqui pra mostrar que é bozeiro, vou parar, só pandeiro pra quem tá lá fora ouvir. Só no chiado de chinelo, chinelando, chineleiro com chinelo, só chama chinelar. Chineleiro! Abre chinelo, coração no talão, chineleiro com cola com lemar. Só no chiado, chinelo, chinelando, chinelo, chinelo, só chama chinelar. Chineleiro! Abre chinelo, coração no talão, chineleiro com cola com lemar. Cadê a mulher? Aonde é que tá? E venha com a mulher e vamos chamegar. Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha com a mulher, vamos chamegar. Chamega é uma dança que tem no Nordeste, de capa da pele, não faça confusão. Porque se tocar o chamego dança, olha o nome canso, vem com me balança. Se tiver morena no meio do salão, aí a gente vê a poeira no chão. E cadê a mulher? Aonde é que tá? E venha com a mulher e vamos chamegar. Cadê a mulher? Onde é que tá? Venha com a mulher, vamos chamegar. Eu não tenho a minha pra eu chamegar. Quero uma pequena, pode ser morena, pode ser branquinha, pode ser pretinha, pode ser lourinho, cor de manteiga. Eu quero uma negra, vou chamegar. E cadê a mulher? Aonde é que tá? E vem com a mulher, vamos chamegar. Cadê a mulher? Onde é que tá? Vem com a mulher, vamos chamegar. Lá na minha terra, de Deus não sossega, a gente chamega, que eu vou te contar. Lá no Ceará, tem muita rendeira, muita fazendeira, lá tem muita dama, e ela mesmo chama, vem cá, meu nego. Vamos chamegar, vamos chamegar. Obrigado. Obrigado. Meu coração bate mais forte que o teu quando eu te vejo, mas quando eu vejo você, meu coração bate mais forte que o teu. Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você, será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Eita coisa boa! Meu coração bate mais forte que o teu quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Meu coração bate mais forte que o teu quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, você, meu bem querido. Meu coração bate mais forte que o teu quando eu te vejo, mas quando eu vejo você. Meu coração bate mais forte que o teu

essa é boa. Essa é boa, segura. Tenho a vontade de abraçar a noite inteira, até pintar um beijinho de beira, de bobeira, de bobeira. Meio de lado, sinto que tá com receio, do outro lado esquerdo do meio, de escanteio, de escanteio. Roubar um beijo, gente, sai, dança de lado, novo amor tava atrasado, e disparar o coração, porque beijo é bom roubado, como um sorvete de paixão. Roubar um beijo, gente, sai, sorri de lado, novo amor tava atrasado, e disparar o coração, porque beijo é bom roubado, sem cobertura da razão. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação, quero ouvir vocês. Depois tem beijo de foca, tem beijo de borboleta, tem beijo de carioca, beijo de bochecha, tem beijo de quem gosta, tem beijo até de orelha. Eita, coisa boa é beijar, né? Beijo de foca, borboleta, de qualquer jeito. A noite inteira, até tentar um beijinho de beira, de bobeira, de bobeira. Meio de lado, sentado com receio, do outro lado esquerdo do meio, de escanteio, de escanteio. Vá! Roubar um beijo, gente, sai, dança de lado, todo a porta tá atrasado, e disparar o coração, porque beijo é bom roubado, como um sorvete de paixão. Roubar um beijo, gente, sai, sorri de um lado, novo amor tava atrasado, e disparar o coração, porque beijo é bom roubado, sem cobertura da razão. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. Depois tem beijo de foca, tem beijo de borboleta, beijo de carioca, beijo de bochecha, tem beijo de quem gosta, tem beijo até de orelha. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. Pega ladrão, devolve o beijo que só beijo é tentação. É tentação demais. Então, essa faixa, Chineleira, vamos chamegar, é uma faixa muito legal, que o Rastapé sempre tocou forró, né, na estrada, e desde antes do Rastapé a gente sempre tocou também, e é uma homenagem ao Trio Nordestino, né? É, forró gostoso, o Trio Nordestino, e meu pai gravou ela, né? É, eu tive a ideia de gravar o Chineleira e Vamos Chamegar, porque no tempo que eu era jovem, o pessoal gostava muito, uma coisa mais do sertão, aquele forró bem tradicional. E foi a coisa, já pegou a carona da musicola de menina e graças a Deus foi tocado no Brasil inteiro. É isso aí. Abrir porta. Apareci. A mais bonita. Olhar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor, e o fruto do bom, do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abri a porta, apareci. Alô, galera, estou aqui com o Dominguinhos, o meu mestre aí, professor aí pra gente do Forró Pé de Serra. A gente escuta aí do melhor Forró Pé de Serra com o Dominguinhos, né? E ele vai estar falando pra gente sobre as músicas que estão no nosso DVD aí. Eu Só Quero um Xodó e também Abrir a Porta. Fica à vontade, Dominguinhos. Eu Só Quero um Xodó foi feito nos anos 70 com a parceria de Anastácia. Nós fizemos para Marinês, ela gravou. E nos anos 72, 73, Gilberto Gil regravou, que foi quando a música se tornou um grande sucesso. Abri a Porta, eu fiz com Gil. Eu fui atrás de uma música para minha mulher, na época, Guadalupe, gravar. Estava fazendo um disco novo. E chegamos na casa dele, ele estava tocando violão, fazendo música, e eu me juntei a ele e saiu Abri a Porta, que foi gravado em seguida pela Cor do Som. E tempos depois, nós gravamos num disco meu para a BMG, que era antigamente era a RCA. E da minha satisfação também de estar dando esse depoimento em prol desses meninos que estão levando

tilingaça, bomba bater pra poeira levantar. Só foi o triângulo tilingaça, bomba bater pra poeira levantar. Que é de noite, sinhá. De noite, sinhá. Que é de noite, sinhá. De noite, sinhá. Eu tenho medo de macaco, porque eu sou bicho do mato. Se pegar meu bacana, bate maca pela televisão. Cobra criada, cangaceiro, bandoleiro, bota fogo no terreiro e nas quebradas do sertão. Que é de noite, sinhá. De noite, sinhá. Que é de noite, sinhá. Tilingaça, bomba bater pra poeira levantar. Só foi o triângulo, tilingaça, bomba bater pra poeira levantar. Que é de noite, sinhá. De noite, sinhá. Que é de noite, sinhá. De noite, sinhá. Mas quebra macho no forró da Paraíba. Quando surge uma intriga, não tem medo de apanhar. Mas quebra macho no forró da Paraíba. Quando surge uma intriga, não tem medo de apanhar. Que é de noite, sinhá. Que é de noite, sinhá. Que é de noite, sinhá. É de noite, sinhá. Eu nasci no mato. No mato virei bicho. De bicho virei cobra. De cobra virei homem, e todo mundo quer. Eu nasci no mato. Do mato virei bicho. De bicho virei cobra. De cobra virei homem, e todo mundo quer, todo mundo quer. Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse apertamento é meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Segura!

o cego vagueia pro muro do muro. Bem-vindos à história do forró. O Rastapé resolveu contar essa história através da maneira mais gostosa que tem. Com muita música, imagens, animação e vibração. A mesma história que Luiz Gonzaga iniciou há mais de 60 anos. Simbora, sanfoneiro! Simbora, Luiz Gonzaga, o rei do Baião! Manda caru quando colora na seca, é o sinal que chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meias compridas, não quer mais sapato baixo, nem vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai levou do topo, a filha doentada. Não come, não estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor te examina, chamando o pai do lado. Me diz logo que surdina, que mal é da idade, que pra tal menina não há um só remédio, nem toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo um roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Vamos lá! Dá onda na minha passa, quando tu balança, dá onda na minha passa. Quando tu balança, dá onda na minha passa. Quando tu balança, dá onda na minha passa. Madrugada entrando e o fole gemendo, poeira subindo e o suor descendo. Quem não tava bem, mas já tava querendo. E eu combateando e eu te dizendo. Quando tu balança, dá onda na minha passa. Quando tu balança, dá onda na minha passa. Quando tu balança, dá onda na minha passa. Quando tu balança, dá onda na minha passa. A barra quebrando e eu naquele jogo. Estava me esquentando, mas isso ficou. Só batia palma de perna puxada, como quem atira, vem o sapitado. Quando tu balança, dá onda na minha poça. Quando tu balança, dá onda na minha poça. Quando tu balança, dá onda na minha poça. Quando tu balança, dá onda na minha poça. Laia, la, la, la, ya. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade, assim faz doer, que a marca que nem giló. Mas ninguém sabe dizer se me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Laia, la, la, laia. Thank you. Quando eu deixei o aí, ela não esteve. Fui do microfone dela, me fez toda jeitosinha assim, me deu uma bigada, uma mulherzinha pequena, toda entroncada, me deu uma bigada. Aquilo, auditório, explodiu tudo, eu tive que tacar a gota assim, não tem jeito. Aí foi quando eu me lembrei do tempo que eu via minha mãe batendo coco também, né? Do trupé, eu digo, deixa ela vir de volta agora que eu vou lascar a mão bigada. E quando ela veio de lá, eu me preparei de cá, bati o pé no chão, castiguei a mulher não bigada. Aí, meu camarada, virou o negócio, virou frejo, viu? Todo santo dia, durante 29 dias de revista, nós cantávamos Sebastiana 3, 4 vezes, certo? Então foi onde veio Sebastiana. Coco Sebastiana. Castiga lá. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu ver. Para com Deus, não dar um Deus. Para com Deus, não dar um Deus. Para com Deus, não dar um Deus. Para com Deus, não dar um Deus. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Deus, Deus, dar um Deus. Para com Deus, dar um Deus. Para com Deus, Deus, dar um Deus. Para com Deus, Deus, dar um Deus. Assim, vamos! Tchá, tchá, tchá! Pagode russo! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Entra Cossaco, Cossaco dança agora. A dança do Cossaco, não fica Cossaco. Entra Cossaco, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Sonhei, dançando pagode russo na boate Cossacou. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Até um frevo naquele vai e não vai. Entra Cossaco, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fó. Entra Cossaco, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco. Entra Cossaco, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fó. Entra Cossaco, Cossaco dança agora. Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora. Oi!

sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestido de mão, porque ela só quer. Ela só quer. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada, porque ela só quer. Bye. Garanhuns, Pernambuco, Nordeste brasileiro. Isso aí, força da nossa festa, da nossa cultura. Incrível. Muito feliz por esse convite, Gil. Diga, muito feliz. Fale. Muito feliz mesmo. Imagine eu. Lembrando aqui meus bons tempos de refazenda, nós andávamos por esse Brasil afora, espalhando um pouco da nossa cultura para todo mundo. Isso. E Gil está aí, do mesmo jeito. Cada vez cantando mais. E eu fico muito feliz de participar. Olha eu aqui de novo, novinho. Logo depois de nos conhecermos, Dominguinhos me apresentou. Quando a gente foi para a França, né? Festival de Midê. Ele me apresentou o Xodó. Eu comecei a tocar ali, botar do jeitinho que a gente gravou. Depois ele me apresentou uma outra canção, me pediu que eu fizesse uma letra, umas palavras para ela. Mas ele me disse, Gil, é Lamento Sertanejo. Aí eu aproveitei a dica dele e botei a letra para essa canção que eu gosto muito, eu sei que vocês gostam também.